Pergunta, né? O que fazer contra a maldade? E eu jogo uma outra pergunta para a gente pensar. O que é maldade? A gente tem, cada um de nós tem um conceito sobre maldade, de acordo com aquilo que a gente acha. Então, o que eu faço normalmente é bom, né? A forma como eu ajo normalmente é boa. E às vezes o que os outros fazem, eu considero mal. Ou uma má ação. Por isso que eu falo que é conceito. Mas para a gente pensar, né? Por definição, maldade é uma ação má. Não deu para entender muita coisa sobre isso. Uma ação má. Volta para aquela questão do conceito. Mas também por definição, as ações más são causadas por pessoas que estão, naquele momento, agindo de uma forma má. Elas causam um prejuízo ou um mal a alguém, ou alguma coisa, ou se a gente quiser ampliar a criação de Deus. Tudo que é feito de forma a causar um prejuízo à criação divina é uma ação má. Também, por definição, é imperfeito, contrário à razão, à justiça e à virtude. Essa ação má é tudo aquilo que é contra a razão, a justiça e a virtude. E chama atenção porque quando a gente fala sobre Deus, um dos atributos de Deus é ser bom e justo, entre outros. Então a gente vê que essa ação má, ela é contrária a Deus, aquilo que a gente entende como divino, aquilo que nos criou. Interessante porque ele fala em imperfeito, definição de dicionário, não é do Evangelho, imperfeito. Nós sabemos que tudo aquilo que é imperfeito causa ou pode causar o mal, porque a imperfeição nos leva a isso. Faz parte, todos nós, que ainda somos espíritos imperfeitos, caminhando em direção à perfeição, ou tentando, né? Mas nós estamos sujeitos à prática do mal, a essas ações más. Eu acho que eu sou bom. Se eu não achasse, eu já teria mudado. Mas será que os outros me veem dessa forma? Será que eu sou tão bom quanto eu penso? Ou será que eu sou bom sempre? É claro que não, né? Mas é mais fácil eu achar assim, porque isso evita que eu mude. Então, é cômodo para mim continuar sendo como eu sou. Não me causa o sofrimento de buscar mudar. E existe, já que eu sou bom, existe alguém que é totalmente mal? A gente conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém que é mal. Aquela pessoa é má. A gente até diz isso, né? Alguns que a gente conhece e que a gente diz, mas esse aí está perdido. Ou se a gente busca na história personalidades que passaram aqui no nosso mundo e que deixaram um rastro bem forte de maldade. E é fácil. Pega um livro de história, tem vários. Será que eles eram totalmente maus? A resposta está aqui dentro. Não, né? Deus não criou nenhum espírito voltado à maldade. A prática do mal, como foi dito, ela é vinculada ainda à nossa imperfeição. Porque nós fazemos as coisas, esses atos maus, para tentar nos beneficiar, achando que daquela forma nós estamos fazendo o que é certo, ou agindo de forma justa, querendo fazer justiça através de uma atitude má. Então, muitas vezes, nós nos justificamos sobre aquilo que nós fizemos, que é mal, dizendo que aquilo que nós fizemos, aquela pessoa mereceu, porque ela precisava dessa minha atitude para colocar ela no lugar. Eu fui instrumento da justiça. É isso que a gente às vezes pensa. Eu fiz com que ela fosse colocada no lugar dela. Será? Será que não é muita pretensão da minha parte achar que eu tenho esse direito ou esse dever? Quem é bom e justo é Deus. Eu sou imperfeito. Eu não posso. Eu não tenho o direito de agir dessa forma. Nós vamos chegar na pergunta, né? O que fazer contra a maldade? Isso não é o certo. Então, por que que nós agimos de forma errada, né? Porque nós acreditamos ainda que aquilo é o certo, aquilo é o melhor. Eu acredito de uma forma errada que aquilo é correto. Me falta ter mais fé de entender tudo que está escrito aqui no Evangelho ou em tantos outros livros, em tantas outras personalidades bem mais fortes do que aquelas que a gente pensou quando a gente falou de mal, de maldades. Acreditar que realmente o bem vale a pena e que aquilo que eu faço, que é responsabilidade minha, é o meu plantio. Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu não sou responsável pelo resto. Eu não posso querer mudar o mundo se eu não começo mudando a mim mesmo. O primeiro passo de mudança é eu. Apenas eu. Quando nós pegamos aqui no Evangelho, numa passagem bíblica, onde foi perguntado para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Porque aquela pessoa que fez a pergunta teve um ato contra ela e ela, meio cansada já daquela situação, perguntou quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus, de uma forma explicando naquela época, né, mas que a gente entende hoje, ele diz que o perdão ele deve ser infinito, ele deve ser sempre. Porque quando a gente reza o nosso Pai Nosso, a gente pede lá, né, que Deus nos perdoe da mesma forma como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, é como se a gente estivesse equilibrando. Será que eu mereço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelas minhas maldades, se eu não consigo perdoar os outros? E aqui também diz mais uma outra coisa na questão do que fazer, né, contra a maldade. Jesus disse: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Não foi ele que disse, né? Foi o que está escrito. E ele disse em cima disso: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então ele dá um ensinamento novo, diferente, e de uma certa forma que as pessoas ficaram meio confusas. Mas como assim amar aqueles que me fazem mal? E aqui na tradução o verbo é amar, que a gente sabe que a gente não consegue amar. Mas é não desejar o mal aos outros. O que fazer contra a maldade? É interromper. É não dar vazão para que ela continue. O que que a gente faz quando alguém tem um ato de violência contra nós? Se alguém me dá um tapa, o que que eu faço? Se eu puder, eu revido. É isso que a gente faz, né? Às vezes eu só não vou fazer isso se o cara for maior que eu, né? Porque eu sei que eu vou tomar outro. Mas é isso que a gente faz. A gente age por reação. O que que eu faço se alguém me ofende? Eu devolvo. E assim a gente vai pegando vários exemplos do nosso dia, de que quando acontece uma reação, uma ação, eu tenho uma reação igual. Então, dessa forma, a gente não está agindo contra a maldade, de interromper um ciclo. A gente está ampliando ele, está fazendo com que aquilo seja cada vez maior. Se nós pegarmos uma discussão doméstica que nós temos frequentemente em casa, ou com alguns que nós chamamos de amigos? Não é porque um diz uma coisa e o outro diz outra? Bate e volta. Se um fala e o outro não responde, vai ter discussão? Não vai ter discussão. Quando dois não querem, ou melhor, quando um não quer, dois não brigam, não é? A gente ouve isso, mas a gente não consegue, às vezes, praticar isso. A gente acha que não vale a pena, que a gente não pode levar desaforo para casa, que a gente não pode ser insultado, humilhado, que a gente tem que responder. Enquanto a gente pensar dessa forma, a gente continua caminhando no mesmo lugar, marcando passo. A gente não vai evoluir. Nós não vamos nos justificar melhores do que aqueles que nos ofenderam. Querer fazer justiça ou querer dar lição para os outros não vai fazer com que a gente seja melhor. Se nós perguntarmos o que é um bandido, a gente vai descrever o que são atos de banditismo, atos criminosos. Só que quando esses atos muitas vezes nos atingem ou atingem alguém próximo de nós, o que nós queremos? Fazer justiça. Nós queremos, se possível, dar o troco para aquela pessoa, fazer com que ela sofra o mesmo mal com que ela causou. Será que isso está certo? Será que a gente não tem que começar a mentalmente a desfazer isso? Se a gente não trabalha isso mentalmente, a nossa reação vai ser sempre a mesma. Eu vou reagir daquilo, da forma como eu me alimento. Eu vou botar para fora aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu não abastecer com coisas diferentes, é sempre a mesma coisa que vem. Eu tenho que fazer diferente. Não importa se aquela pessoa que cometeu um ato contra mim, ela escapar da justiça. Ou eu acredito no que está aqui, ou eu vou levar mais um tempo. Essa mudança, ela é lenta. Nós não vamos começar agora, de uma hora para outra, começar a não fazer, mas talvez a gente comece a não fazer tanto, a gente comece a fazer menos. Algumas pessoas que passam na nossa vida, às vezes deixam alguns exemplos, alguns conselhos para nós. E o ano passado teve, aqui em Flores da Cunha, o Isaías Claro, dando uma palestra lá no Independente. E o título da palestra dele era Acerte Mais, Erre Menos e Seja Mais Feliz. De uma certa forma é simples, mas a gente tem que estar consciente do que a gente está fazendo naquele momento. Nós temos que ser o senhor da nossa vida na questão do direcionamento que nós estamos dando para ela. Não adianta a gente justificar que a gente faz uma coisa porque o outro fez aquilo. Os dois estão errados. A gente critica o bandido, o ladrão, mas a gente, se puder, amarra ele e bate nele. Ou coisa pior, porque ele é um ser que nós consideramos. Então, como foi dito, nós temos que entender a nossa posição e rebaixar esse orgulho que insiste em vir à tona e nos colocar sempre numa posição de que nós somos bons, que nós somos melhores, que nós estamos certos. Não estamos, senão não estaríamos todos juntos, aprendendo, repetindo, executando ainda as mesmas coisas. Nós precisamos sim trabalhar mais mentalmente, olhar para dentro de nós e perceber os sentimentos que brotam perante cada uma dessas situações. Por que que eu me sinto com tanta raiva, às vezes, diante de essas coisas? E trabalhar isso, modificar. Porque senão eu vou botar para fora numa situação, às vezes, de proporção bem menor. Porque a gente vai trancando, vai acumulando e quando vem, vem tudo. Trabalho individual. Nós temos vários mecanismos que nos ajudam a fazer esse trabalho. Mas nós temos que querer, é o primeiro passo. É querer mudar para começar a fazer esse caminho. O Evangelho no Lar, a leitura dele, é imprescindível para a gente começar a ter um alimento diferente, proteger o nosso ambiente doméstico, não deixar que tanta influência negativa às vezes tome conta. Usar a caixinha lá atrás, a caixinha das irradiações, botar o nome daquelas pessoas com quem nós estamos com dificuldade às vezes de nos entender. Amar os vossos inimigos é o primeiro passo. A gente bota o nome das pessoas que a gente sabe que estão precisando, mas a gente pode também botar o nome daquelas pessoas com quem nós estamos com dificuldade de nos entendermos, com vontade, com desejo. E a gente vai perceber que as coisas começam a mudar. O primeiro passo que tem que dar somos nós. A nossa vida depende de nós.